A dificuldade do primeiro passo é o que te tira do caminho que tu tanto deseja. A língua precede a queda e pessoas ruins enganam a si mesmas. Três coisas não se tiram: uma palavra, um lapado e uma mágoa. A palavra até a garganta tem jeito, lapada se evita e o resto eu engulo com água. Vejo canetas são fracas lançadas no mapa, tipo um mal feito feito. Meus batimentos 90 BPM, cê não entendeu? Boom bap no peito, síndrome de vira-lata do caralho. Olha pra onde vai antes que seja tarde. Meu vizinho nem essas gramas tem. Santo de casa também faz milagre. Não ama a cultura, idolatra um hype. Inflos de fora ou de dentro no cresce. Pior quando é bom, tem talento e dom. Vocês menosprezam e merece. Quer conhecer uma pessoa de verdade, de vida com ela, um quilo de arroz. Aí cê vai ver a realidade antes desconhecida que agora se expôs. Nosso ramo exige fama, likes, fotos, flash podem te cegar. Não acredito que suba a cabeça, só dá confiança pra se revelar. A vida me tirou parentes pra me lembrar que o mundo ainda é uma merda. Me afastou de falsos amigos pra me alertar da mão de quem se aperta. Minha mãe ainda vai ter uma mansão por todas as casas que ela já limpou. E eu vou juntar dinheiro pra comer o pai na fazenda que ele sempre sonhou. Da tia se foi, a parte nossa foi embora. Eu entendo sua dor, eu vivo sua dor, eu sinto sua dor. E só de lembrar o meu peito chora. Quem não morre enquanto é novo, de velho não escapa. Então não tem porquê de novo tu ser um babaca. Quando a primeira fruta cai, o resto todo vem ao chão. Cuide bem do seu solo, de uma pequena semente vem uma grande plantação. Insensível, ao ponto de não sentir nada. Ultimamente eu tô assim vagando, sem direção, pois pra vocês ultimamente eu tô dando gargalhada. Mas se preocupar com isso é questão de opinião. E a necessidade de pôr pra fora faz o peito palpitar. E o silêncio da madrugada faz a mente sussurrar. E ultimamente eu tô tentando me livrar de gente amarga e seca que não me deixa respirar. Há tempos eu não sei o que é sonhar. Sentimentos confusos não me deixam confiar. Sufocado em paranoia como um bote de jiboia. A vida é um cavalo de Troia pronto pra te enganar. Trauma demais pra confiar na carne. O olho não fecha, já tem algumas luas. Paisagens, concretos, afetos, molduras. Estrelas, cometas, planetas, fatura. E mais um dia acordo tarde, café amargo igual minha vida. Mó bagunçada, se pá já foi consumida. Por esse sonho que eu nem sei se realizo. Cabeça cheia, o bolso não é da Tunis. Vagando nessa cidade procurando inspiração. Odeio o aglomerado que acelera o coração. Odeio essa cena lotada de vacilão. Se um dia isso virar, vou me mandar lá pro Japão. Ah tá, então bom dia pra vocês todos aí. Que Deus proteja e abençoe todos. Tenham um bom dia. Tá na Cartuíra, né? Que Deus abençoe vocês. Um abraço aí no Ilha, em todos.